colo não é mais o da mamãe ou o meu. Oh, oh, oh, descanse em paz, filho, nos braços de Deus, nos braços de Deus. Com o sentido do viver, preciso correr. Ei, filho, por você eu vou vencer. Mesmo que os pensamentos pesam na cabeça, tá osso. Difícil até, pode pegar caneta, uma nova letra compor, escrever num dado amor. Perdoa Deus, Pai, a fraqueza pela dor. Sei que a paz do céu, tudo aqui é passageiro, tic-tac. As horas não passam, não acordo o pesadelo. Falaram pra eu me conformar. Foi Deus que levou, me disseram para lembrar do momento bom que durou. Um sorriso puro e inocente de meu filho foi do suporte, um incentivo no momento difícil. As palavras do mundo penetrantes, cortantes. Meu refúgio foi ao lado do seu berço aconchegante. Bem mais que safira, qualquer diamante, esta foto na estante. O seu colo não é mais o da mamãe. Veja que ironia do destino. Um ano e um pouco de vida enterra o morto meu menino. A guerra pra me manter vivo continua. Longe, filho, a minha vida distante da sua. A amargura e a agonia são aliviadas com o amargo sabor de minhas lágrimas. Sei que o amanhã pertence a Deus. Mas meu filho não dorme mais nos braços meus. Ele parecia estar dormindo. O clima pesava, mas meu reizinho parecia estar sorrindo. Tipo um flash, lembrei do dia que ele nasceu. O orgulho de homem, sim, doutor, é meu. Então veja a boca, os olhos, as sobrancelhas. Lembro que não dormi e pensei nele a noite inteira. A maior felicidade de um homem, papai e mamãe feliz vendo o filho que dorme. O seu colo não é mais o da mamãe ou o meu. Oh, oh, oh, descanse em paz, filho, nos braços de Deus. A memória não falha, sua lembrança me acalma. Você se foi, levou contigo pedaço de minha alma. Eu sento só no banco, tento compreender. Podia ter abraçado mais, mas quem podia saber que falecer você iria tão cedo? Minha vida se desfaz assim, como desmontar teu berço. Sinto teu cheiro no guarda-roupa e choro, porque meu Deus, ressuscita ele, te imploro. Pai e filho, a saudade não apagará este elo. Prometo jogando punhado de terra na cova, amor eterno. A minha joia, o meu filho, o meu mundo. O caixão sumiu no chão e com ele a minha espada e meu escudo. Sangue de meu sangue, carne da minha carne. E a paternidade com dor rasgará a eternidade. Brian Nicolás, o teu colo é mais o meu. Descanse em paz nos braços de Deus. O seu colo não é mais o da mamãe ou meu. Oh, oh, oh, descanse em paz, filho, nos braços de Deus. Uma vez que você falou pro seu filho o quanto você o ama, o quanto você o ama de verdade, o quanto ele é importante pra você. Nunca fica ausente na vida do seu filho. Acompanhe seu nascimento, o seu crescimento, pois o amanhã O amanhã pertence a Deus. Ame seus filhos, ame sua família. Pense nisso, pratique isso. Sempre, sempre, sempre. O seu colo não é mais o da mamãe ou o meu. Oh, descanse em paz, filho. Nos braços de Deus, nos braços de Deus. Nos braços de Deus, nos braços de Deus.